Meninos se abrigam na FEBEM, descalços com os pés no chão, crianças infelizes. Quando não são fuzilados, são transportados para outro lado. Homens de arma na mão, realiza a prisão. Ele estava sentado na porta da escola, de repente veio o vício de fumar e cheira cola. A droga consumida por aqui é a maconha. Se você não trabalha, seu pensamento é roubar. Primeiro assalto, você leva sorte, escapa da polícia e também da morte. No segundo assalto as coisas não vão bem, escapa da polícia, mas cai dentro da FEBEM. Terceiro assalto, seu destino é traçado, você pela polícia acaba sendo baleado. Com uma bala na cabeça, outra no coração. É reino contra reino, nação contra nação. É pai matando filho, maldita lei do cão. O crime não é creme, então se liga João. O crime não é creme, então se liga João. Preto cor de luto, vermelho cor de sangue na quebrada. É um verdadeiro bang bang. Preto cor de luto, vermelho cor de sangue na quebrada. É um verdadeiro bang bang. Preto cor de luto, vermelho cor de sangue na quebrada. É um verdadeiro bang bang. Preto cor de luto, vermelho cor de sangue na quebrada. É um verdadeiro bang bang. Imagine um garoto debaixo de um viaduto, tudo indica não teve educação. Não teve estudo, não teve família, nem direito a um lar. E que fuma o beck que parece viajar. Ora vejam só, é a maldita pedra na parede dos becos, símbolos da nova era. Essa realidade, garotos carentes sem amor, pois apenas convive com sofrimento e a dor. E suas mentes quase sempre contagiadas pelo efeito de uma dose, pelo efeito de uma tragada. Na pedra, na erva e no pó, coitado do mano, tá só o pó. Preto cor de luto, vermelho cor de sangue na quebrada. É um verdadeiro bang bang. Preto cor de luto, vermelho cor de sangue na quebrada. É um verdadeiro bang bang. Preto cor de luto, vermelho cor de sangue na quebrada. É um verdadeiro bang bang. Preto cor de luto, vermelho cor de sangue na quebrada. É um verdadeiro bang bang. Imagine na face de das garotos já podendo se ver. A tristeza e a angústia não tem como esconder. E pessoas falando de amor e não sabendo amar, falando de ajude, não se disponha a ajudar. Eu prego a libertação, o povo não quer escutar. Passam fome e miséria e não conseguem se libertar. Clamam a idolatria e as coisas parecem piorar. Não enxergam a beleza e o paraíso que há. Basta o homem ter fé, basta o homem confiar. Confiar em Deus, confia em Deus e tudo mudará, João. Preto cor de luto, vermelho cor de sangue na quebrada. É um verdadeiro bang bang. Preto cor de luto, vermelho cor de sangue na quebrada. É um verdadeiro bang bang. Preto cor de luto, vermelho cor de sangue na quebrada. É um verdadeiro bang bang. Preto cor de luto, vermelho cor de sangue na quebrada. É um verdadeiro bang bang.